606, só confirmando, você vai tentar o follow me no 08. Ah, sim, deixa eu... Mas era o meu. Ó, segui o follow. Solas 41, direito 219. Direita 219, gol 714. Fala, Salvador, boa noite, gol 714, livrou a fisca. Coluna 714, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o portão 03, 714. Alfa Juliette para 08. Alfa Juliette para 08, na 714. Grande Salvador, muito boa noite. Azul 4062, 20 da Alfa. Curso do localizador, tá? 3600. 3600, 118.95. 195. Azul 4062, 2000 pés, ajuste padrão, direto zona. 2000 pés, ele 13 é direto zona, confirmo. Afirmo e reporte estabilizado. Afirmativo, direto zona, então reportar estabilizado, azul 4062. Obrigado. Marcel, autorizado, 330, perito 58, decola 10, esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 1208, acima 5426. 30, autorizado, Marcel, vendo forma ISC 58, decola pistão 0. Fuca, Aracaju, 1208 é o controle, 5426, transponder, TAM, 3152. 3152, correto, chama para o posicionamento. Chamada posicionamento, TAM, 3152. Zero, pista no zero, pouso autorizado, 70 graus, 629. Autorizado, pouso no zero, tá? 3600. Gol no 7 no 4, agora vou te comportar novamente pro 09. 09 agora, 7 no 4. Santa 3600, sono 47, direita 121 nesse monótono. Direita 219, boa. Solo Salvador, boa noite, Santa 3600. 3600, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio no portão 04. Alfa Juliette, portão 104, portão 360. Oceano 6212, oceano a identificação, desce 2000 pés, ajuste padrão, direto dona. 2000 pés, padrão, direto dona, oceano 6212. Corona 896, adiciona a identificação da SR050, chega na Mari. Mantenha a pessoa chegada inicialmente. Tem a pista à vista, azul 4062. 4062, torre 10295. É, repete, 18, quanto, por favor? 95. 10895, obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Salvador, muito boa noite, azul 4062, passo externo, frente pouso, baixado travado. Boa noite, azul 4062, pista 10, pouso autorizado, 70 graus, 8 nós, 1013, não tinha. 70 com 8, 1013, livre pouso, azul 4062, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, 138 na zona com a informação alfa, passo 240 para o 1.6. 13891, adiciona a identificação, desce 4.000 pés, ajuste padrão, chegada bom. Para 4.000, ajuste padrão no zona, 138 na zona. Controle 4391, 72 à esquerda. É, produzindo, tanto através de Alagoinhas, já retorna a bomba. paciente. Direito 219. 2 direita, sobe 219. Obrigado, boa noite. Boa. Salvo, Salvador, muito boa noite. Azul 4062. Alfa, 462, boa noite. Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette, ponto 01, azul 4062. Obrigado, boa noite. Boa noite, 96, 10, 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, ajuste padrão. Boa noite, 96. Corre, Salvador, boa noite, Xané, 62, 12. Final de 7 milhas, estão no teatro. 2 avistado, baixou o teu voo? Ainda não. Gente, já pode checar do trem o Mino 2. Bora, vamos parar. Embaixo de cavalo, Xenar, número 2. Visto no 0, pouso autorizado, 70 com 8. Tire pouso não na 0, Xenar, número 2. Xené 6212, solo 03, direito 219. Direito 219, Xené 62. Chanel 6312, Alfa, Juliette, parte 3, remota 06. Então vamos via Alfa, Juliette, parte 3, remota 06, Chanel 6212. 6? Chega o 36, coisa autorizada, 70 graus, 629.013 Nautilus. Baixado e travado, livre pouso, 89. Até 2000, está autorizado ILS, reporte atualizado. Ciente, 2000, está autorizado ILS, está 3891. Autorizado, chama taxa. Autorizado, chama taxa. Salvador, 1896, Fonte Sul, boa noite, livrou via Foxtrot. 1896, boa noite, via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar 1896. Bola 714, cópia. Prossiga, no 714. No 714, autorizado Aracaju, no 230, Golfo 677, decola da 1-0, curva esquerda na Pucajamo, controle 1208, transponder 5432. Autorizado Aracaju, 230, via Golfo 673, decola aqui, 1-0, no civil Puca, transição Jamo. Curva esquerda, 208, controle 5432. Responde, voo no 714. O Jânio 4 está correto, chama o pushback de acionamento. Tomará 714. No Torre, 10895. 1895, 10891, obrigado, bom serviço. Oi, Salvador, boa noite. Está 3891, está 1mm Simbra, Campo Avista. 3891, avistado, checa o trem, 70 graus, 89.013, livre pouso, pista 10. 1013, está baixado, travado, autorizado pouso 10. Fecha, está 3891. Próxima Juliette, 1896. Foi um ativo, comandante. Mantenha a posição da Juliette, sinto o tráfego puxando no 06, tá impedindo a entrada no pátio 1. Tá ok, a outra posição. Qual que é o gate, foi gente? 1-0. Tá ok, beleza. 38, 91, Sol Zulu 3, libera a direita na minha escuta. Alfa Juliette para 02. Juliette para 02, na escuta 3. 8, Gol 905, aciona a identificação, desce 2 mil pés, ajuste padrão, voa dona. Sim, tem condições de voa dona? Zona 5 2, táxi em frente, partiu no Índia, ponto espera da 90 Torre, 1895, altímetro 1093. Bom, no 896, após o tráfego até livrar o Pátio Juliette, táxi até o través do 08, quando lá vai ter um follow-me da entrega até o 10. Paciente, graças a Juliette, até o través do 08, seguindo o follow-me até o 3896. Alguma chance de estacionar aqui no gate 5, o 896? Só um minutinho, vou ligar para o Flair. E depois a nossa saída lá é bem complicada também para estacionar no 10. Precisa do follow me e o 5 aqui está liberado. O 2 está liberado também. Gol no 896, a resposta é clara que tem uma aeronave para próximo agora para o Tortões 05, então você vai ter que tomar no 0. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, 152, pode estar pronto, pista 1-0. 152, a linha decola da 1-0, vento 080 com 07. estacionamento no 704, Portal 9. 09, as 5 aeronaves da companhia Papai da Guarda estão autorizados, chama táxi. Você é rebocado através do 08, quando lá inicia, chama táxi. Controle 1208. 2018, 3152, boa. Controle Salvador, bom dia. Agora novamente o 3152. 3152, bom dia. Contato radar, quase mantém o 330 na PUCA. 330 na PUCA, 3152, para a cidade de Caju, na presente? Chama da presente. Chama da presente, 3152, graças. Thank you. confere. Salvador, qual a autonomia? 1h55. Taxi autorizado via Pátio Índia, ponte de pedra no 01, 095, altimetro no 013. Entendeu, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 014, 1895, gol no 714. Bom voo. Prossiga. Beleza, senhora. 1349, frequência? Afirmo. Alguma alternativa? A gente está tentando chamar, não está recebendo. Aguarde. Responde. Torre Salvador, boa noite. Voo no 714, ponto de espera no 0, pronto. 714, decolagem autorizada no 0, 070 graus com 089. E o decolagem da pista 10, gol 1714. Estabilizado, gol 1805, passando Duna. 1805 da Gol, torre 118.95. 118.95. 118.95, gol 1805. Então 3152? 3152, Cristina. 3152? 12545, alterna 12685. 12545, alterna 2085, tá 3152. Obrigado, novamente bom dia. Correu gol 1805, duas milhas para o externo, estabilizada a distância. 1805, continua a aproximação, guarda a pista livre. 1805. Pouso autorizado na 1-0, vento 070 graus, 069. Livre pouso, voo 1-805. Bom dia, 896, volta aqui o 370, João Pessoa. Voo 1-896, chame 1895. 18-9, cumpriu. 714, decolou 29, controle 208. 208, boa noite. 896, para possível 370, João Pessoa. Só um minuto a cota, boa noite, 96. Guarda. Ah, contato radar, sobe e mantenha 230, saída PUC. 230, saída PUC, quando possível coordenar direto Aracaju. As 4, número 2. Transmeia cópia. Cópia. Boa noite, transmeia, João Pessoa autorizado no 370, perito 58, decoladão no 0, curva esquerda, Puca, Aracaju, 208, aciona 5443. Ativa, autorizou 370, contato lá, decola 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, autorizou 58, aerovia, chama o controle no 208, acionado 5443, voo no 896. Correto, chão pushback acionamento. Vai chamar. Vou no 994, cópia. Escuta, prossiga, 994. 994, autorizado Maceió, 350, período 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 208, aciona 5441. Controle, por favor. 120, décima 8. Salvador, é o voo no 6006, ainda Charlie, boa. Puca de Maracaju, 441, é o transponder, 120.2, controle do Azalba. 994, confirmando, 5441 no transponder. 5441 no transponder, bom, 994. Correto, tinha um pushback acionamento? Já. Salvador, é o voo no 6006, boa. Ou no 606, Campina Grande, só um minuto, cópia. Gol no 805, solo 32, libera direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 09, através do 08, está tentando follow-me. Juliette, gol no 805, Alfa Juliette, portão 09, através, está tentando follow-me, gol no 805. Fono 606, cópia. Copia. Fono 606, atualizado para Campina Grande, no 290, UPZOLO 10, decola da 10, curva esquerda, PUCA, transição ZIPAR, 1208, aciona 5445. Zero autorizado, decolando da 10, curva esquerda, Persulo 10, na PUCA, ZIPAR. 1208, aciona 5445. Bom, no 606, contingimento correto, o Centro Recife falou que o senhor decolar pode pedir para acender para um nível mais alto. Afirmativo, obrigado. Bono 714, 714. Prossiga. Eu faço a frequência alternada. 12685 e 1349. 1385 e 349, obrigado.